3859, Seco Zero, chegada a Cari, dentro da informação Silo. Pessoal, mais uma vez para o 6311, saída é Gole e Diné. Gole e Eval após Eval e Diné. Corrijo, Gole e Eval após Eval e Eudes. Copiado. Delivery 040. Positivo, está identificado na CARI até o 040, ciente da informação Kilo. Tan 3663, chame Recife, 1288, alterno 3325. 1288 e 13325, boa. Está autorizado, chame táxi. Chamada táxi no 605. 605, informo que após decolar, deverá manter pro até 3000 antes de iniciar a curva na Gole Eval. Positivo, pode manter pro até 3000 no 605. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, esse é o 3544, informação Kilo. Jadeliar em Manteira 28, da 3304. Acione identificação, chegada a CARI e voe na Prodigiona, 3544 no 4. O eixo da, de decolagem até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva à esquerda na saída Goliofito. Ok, vai manter para até 3 mil pés, após 3 mil pés, somente iniciará a curva no procedimento. Tan 3304. Sente. O 988, seu solo foi 25, mantenha o taxiway alfa, chama o solo 121, decimal 9. Eco Vitor Alfa Lima. In after eval, direct, Salvador, control 109.8, Skulk 5015. Ok, if you could just repeat the departure, just the departure only. Autorizado a decolagem para o 3304, Tan 3304, livre decolagem, pista 28, os últimos 90 metros fechados, vento 250 graus, cono 0 nós. 04. And Eval, after Eval, direct, ponto seguro, ok? Gol, Gol. Golf of Kalima Echo, Gol departure. After goal and Eval and after direct Porto Seguro. Okay, we're cleared runway 28 and golf departure Eagle and then direct to the airport at 119.8 5015 426. Solo goal 988, livrou a pista. Torre Salvador 3859.0 28. Tan 3859 ali, mantém cabeceira 28. Ele mantém na 28, Tan 3859. Contact Control Salvador 119.8 and the tower 118.6. Zero. Cari descendo ao 0803602. É, 3 mil pés, após 3 mil pés, curva esquerda na saída Gole Eval ou Fito. Mantém para até 3 mil, vou levar o fito, Tan 3859. Só inicia curva esquerda na saída agora e após 3 mil pés, o Tan 3859. Afirmativo, ciente. Mantém a posição, aguarda as instruções. Nossa, escuta. Mil, incende então direto Gole para a saída para o 3304. 3859, apenas confirmando a saída copiada. Mantém proa até 3000, depois curva esquerda, intercepta gole, eval, e o senhor falou fito, mas tinha sido pago anteriormente, Gonza. Isso, corrigindo, goleval Gonza, goleval Gonza a saída. Positivo, goleval Gonza, mantendo 3000 para curva esquerda. Rumo Nordeste. É o Alfa 320, passa nível 200 para nível 080. Bravo Fox 500, mantendo 250. A 3859, livre decolagem, pista 28, os últimos 90 metros fechados devido obras. Vento 240 graus com 11 nós. Livre decolagem 28, as obras 3859. Zero, senhor Vitor. Gente. Tipo 54 no 4 desse, mantém nível 060. 60, 10, 54. A 3602, confirma velocidade indicada. 250 nós. Redução 2509, 3602. Desculpe, poderia confirmar, senhorita? Para o táxi, Gol 9605, está com 1238 a bordo, 330, Campinas. 509. Ok, mantém. Dia Alfa no ponto espera 28, 1862, 1015 ajuste. 15. Direita Índia Alfa, ponto espera 18.6. Bono 888 para ingresso na parte principal. Observe o tráfego da companhia à sua frente após ingresso e portão 3. Ok, vai para o 3 ó. Ponto, Bono 888. Ok, nossa escuta grata com 3304. TAM 3602, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 070, limite radial 180 de Salvador. Sua mensagem foi bem intercortada, mas foi compreendido, curva direita 170, limite a 180 de Salvador. Negativo, direita 070, limitado pela radial 180 de Salvador, TAM 3602. Afirmativo, 070, limite a 180, descendo para o 080, 3602. TAM 3602, a partir da presente, desce aí, mantém o nível 070. Desce ao 070 na sua escuta, Sereto. Para ele, Salvador, o 6726 do Web atingiu o 040. Web 6726, prossiga a descida até 2000 pés, ajuste no 015. Reporte estabilizado na final. Obrigado, Sereto. Desce até 2000 no 015, reporte estabilizado na final. 6726. Salvador 3859, decolou, passou 3000, vai pro Agone. Confirme. 3859 da TAM decolou, passando 3500 agora. TAM 3859, contato radar, saída Agone. 022, correto, tinha pronto para puxa e acionamento. Tchau, Aurel. Golf Oscar Lima Echo Norte Dial. Papatango Serra Bravo Fox, informe velocidade 245 nós. Trip 54 no 4, reassuma a navegação pro Adicari, Trip 54 no 4. Dá pra gente pôr de cara esse 4x4. Ou eu vou ainda. Tan 3602, curva à esquerda para o 050, limitado pela radial 160 de Salvador. 050, limite é 160 agora, 3602. Tabadão Serra Bravo Fox, detração para sequenciamento, curva à direita para o 085, limitado pela radial 160 de Salvador. Direita 085, limitado pela 160 de Salvador, Bravo Fox. Same way, correct. Thank you so much, and I apologize for the miscommunication. Roger, report stop. C5414, desse mantém o nível 050. 50, certo? 5414. Torre Salvador, gol 1605. 3304, mantenha sua escuta. 3304, Recife 1288, alterno 3325. Só entendeu a primária 1288. 1288, alterno 3325, TAM 3304. Muito obrigado, senhorita, bom dia. TAM 3859, chame Recife 1288, alterno 3325. 3825-3854. Web 6726 já estabilizou no localizador à vista. Web 6726, complete na ILS Yankee, chame Torre no 8 decimal 6. Torre agora em 1-8 decimal 6, 6726. Muito obrigado, senhor. Web 6726, desconsidere ILS Zulu. 6726 da Web, localizado no localizador. ILS Zulu para vista 28, já vistamos. 2.000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 5. Vai prosseguir, aproximação guarda no puxaria, 6726 da Web. Já baixar travado visual com campo, 6726? Fechou, baixar travado visual com campo. 2 densa para 2.000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 5. 2.000 pés para ajustado em 1.015, bolo 982. Fechou, você está sentindo os últimos 90 metros. Então, interditados no 0-5, aguardando sua atualização de pouso, 6726. Batango Serra Bravo Fox, curva esquerda para o 045, limite é o localizador. Esquerda 045, limitado localizador, Bravo Fox. Controle 3602. 3602, prossiga. Senhorita, só para confirmar, o procedimento de uso é o Zulu, né, para 28. Afirmativo, ILS Zulu, 3602. Muito obrigado, passando 075 para 6, para 060. 7, então 3602. Trip 5414 está autorizado nível 040. Desta 40, 5414. Então 3602 está autorizado nível 050. Desce ao 050, 3602. Sapatão Serra Bravo Fox está autorizado nível 060. 060, Bravo Fox. Controle Salvador, gol 1605. 1605, contato radar, subiu nível 380. Saída Gole, Eval Krat. Leve ascensão 380, gol 1605. Tijo 40, 514 no 4. Repetiu 414, autorizado 3 mil pés, ajustou no 0 no 5. 3 mil com 15, copiou. Atingindo 050-3602. 3602, prossiga até o nível 040. Desce ao 040, mantenha a proa 050, senhor. Acima, ativo, limite ao localizador, está 3602. Agora limitado pelo localizador, 3602. Como é que você está autorizado, Zulu? Bolo 92, está autorizado, procedimento é após estabilizado. Ponto estabilizado, 82. Papa Tango, Serra Bravo Fox, desse motor nível 050. 050, Bravo Fox. Chama solo 121, décimo 9. O Chico está livrando, mantém a posição antes da taxiway alfa, vai chamar o solo 219, décimo 9. Solo Salvador, 6726 da UES. Bom dia, livrou. Eu tenho instruções para prosseguir até taxiway alfa e manter. 414. Siga via Alfa. Reporte antes da Juliette. Oxi, reporta antes da Juliette, 6726. 3602. Patango Serra Bravo Fox, autorizado nível 040. 040 Bravo Fox. Estabilizou no LF, embaixo travado, gol 1982, onde está na pista. 1982, chame torre 118, decimal 6. 186. Confirmo, 6211. Já vai iniciar? Aqui tem um tráfego para ingressar no pátio? Agora, estou fazendo pushback agora. Gente. Embaixo travado. 7726 antes da Juliette. Gente, 6726, prossiga até antes da Índia. Vai observar o Avianca puxando. Após o mesmo liberar ingresso no pátio, o senhor ingressa para o portão 2. Combinado, muito obrigado. Prossegue até antes da Índia, aguarda o Avianca após ingresso para a posição 1, confirma? Posição 2. Obrigado, a 2. 7726. Pousa 28, gol 9982. A pista está seca, né? Confirme. A pista está seca. Afirmo. Obrigado. Ok, lá vem a caminhada 3, o Lula mantém a posição e forma para o início do pujão. Vou ingressar o objeto, ok? Pode prosseguir até o 2, o 2,6 então? Vega 63, 1-1 já iniciou, então manter a posição. Pente. O 63, 1-1 já está liberando a posição. Estabilizando no lock, o 354 no 4. 354 no 4, complete final ILS Julu, chame torre no 9, decimal 6. 18,6 torre, vai chamar, obrigado, até já. Passa Papatango Serra, Bravo Fox. Curva esquerda, proa 360, limite permanece. 360, limitado localizador, Bravo Fox. 10 segundos, toca o solo. Informo pista em 1Z28 com os últimos 90 metros fechados, os últimos 90 metros fechados. O ajuste no 015. Reporte baixar travado, visual com campo, aguardando pista livre. Os últimos 90 metros da pista 28 fechados, copiou. Já baixar travado visual com campo, Trip? Afirmo. Aguarde apenas a pista livre. Aguardar. 982, seu solo foi aos 4-4, livre à esquerda, mantendo posição antes da taxiway alfa e chama o solo 1-2, no decimal 9. Esquerda, antes da alfa, 1-2-1-9, 982. 3-3-2-5. 3-3-2-5, alternado, 9-6-0-5, boa. Solo 6726, tem condições de prosseguir com segurança agora até o 53. Tá livre então, prosseguir até o 2, 6726. Tá livre até o 2, muito obrigado. Solo gol no 982, livrando, bom dia. No 982, ingresse na Quilo para o pátio 3, informe na saída do pátio 3. Taxi Quilo para o pátio 3, informa na saída do pátio 3, o 982. 7 milhas rumo, correção, 11 horas. 7 milhas rumo oeste, é um Boeing, correção, Airbus 320. Proa 320, reduzindo 180 nós, tem o tráfego visual para Fox. 3602, está visando o localizador, tá vendo? 3602, esse redução para aproximação, o tráfego que o precede está 5.5 milhas, então 3602. Já iniciamos, 3602. Trabalhei. Estabilizado localizador, Serra Bravo Fox. Serra Bravo Fox, compete na ALS Zulu, aguarde para transferência de comunicações. Na escuta, Bravo Fox. Meia zero dois, chame torre 1-8-6. 1-8-6, bom trabalho, Salim. Salvador, bom dia, o 3602 estabilizado, procedimento Zulu para a pista 28, trem baixo checado. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização, pista, aguardando pista livre. Os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados devido a obras, o ajuste é no 0 no 5. Biggs, no ajuste, sente das condições, o 3602. Gente. Quatro, seu solo foi aos 4-9, livre à esquerda, mantém a posição do taxiway alfa, chama o solo dos 1-9, agilizando a medida do possível. Primeira esquerda, mantera alfa, solo 219, agilizando. Mantenha antes do taxiway alfa. Antes da alfa, então. Da 3602, livre pouso, piste 28, vento 240 graus com 1 5 nós. Autorizado o pouso na 28 para o TAN 3602. Começando do Pato 3, o TRIP 5414, autorizado. Alfa Kilo vai reportar a ingressão no Pato 3, 5414. Torre Salvador, bom dia, Papatango, Serra, Bravo Fox, final ILS 28. Rapaz, Lembro que Serra Brava Fox Golf na aproximação, número 2 para pouso em Salvador. O ajuste no 095. Informa os últimos 90 metros, pista 28 fechados, devido a obras. Bravo Fox Center. Ingressou no pátio 3, 544. Afirmativo, ingressa pátio 1, posição 14, o 544. Remota 14. Gente, manterá o ponto de espera. Entre 602, seu solo foi aos 50, livre à esquerda, mantém a posição antes da taxiway alfa e chama o solo em 121, decimal 9. Esquerda, mantém antes da alfa, chamando o solo em 219, vamos trabalhar só. Salvador, muito bom dia, o 3602 livrou na sua escuta. 3602, prossiga via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette com 05, 3602. Baixo travado, pouso autorizado 28, Serra Bravo Fox. Os últimos 90 metros fechados. Ciente. Salvador Run, November 426 Quebec Sierra, is ready for engine start. Part 206, Quebec Sierra, approve, start up and push report to taxi. Okay, engine start approved, then we'll report to taxi, 426, Quebec Sierra. Thank you so much for all your patience. Avianca 6311. A Lima tem cabeceira 28, Avianca 6311. Lima tem. Serra Bravo Fox, seu solo foi ao 52, livre à esquerda, primeira esquerda, mantendo a posição antes da taxiway alfa e chama o solo em 121, decimal 9. Livre à esquerda, mantém a posição, chama o solo em 219, Bravo Fox. Ali. Após gole direto coral, após coral direto, Filhéus, controle 119.8, 5034, gol no 397. Gol no 397, atualizado Ilhéus, nível 220, segunda 28, após 3 mil pés, curva esquerda na gole, depois coral, depois direto Ilhéus. Chama o controle 198 e o transponder 5054, ou melhor, 5034. Correto, chama para puxa acionamento, gol no 397. Chamará. Solo, bom dia, papatão, Serra Brava.